boy. What's he doing? Peter, stay close to your dad. An American man and his young son were brutally killed last night. There is no factual evidence to indicate anything more than an animal attack. At 1452, we apprehended the suspect. The man accused of these crimes, one Talon Gwinnick. He had hair all over his hands. They were huge. He was tearing my boy to pieces. He's my client. I'm defending him. There's a very rare disease called porphyria. And the symptoms include excessive body hair, joint pain, muscle weakness. People that have this can barely move. It will prove that you were not capable of committing these crimes. Thank you. No nosso ciclo eterno de filmes de lobisomens, podemos considerar desde 1854 até 2036, vamos falar numa produção europeia de William Brent Bell chamada Were, ou Ver, W-E-R, imagino que seja de Werewolf, um filme de 2013, uma das tendências que eu noto nestes filmes de lobisomens modernos e que são levados a sério, em que alguém pega no tema e quer lhe dar alguma honra, alguma seriedade e fazer destes filmes não umas piadas como os Howlings dos anos 80, mas filmes que possam ser levados a sério e considerados como de cinema e que por vezes até ganham prémios em festivais, muito na área do fantástico, é certo, mas são filmes que têm belas fotografias, bons meios, e nota-se que há empenho na sua feitura e existem aqui um conjunto de filmes europeus que vamos agora falar também, de pós-2000, porque nos Estados Unidos, quem matou o lobisomem como instituição do cinema de terror foi a saga Twilight. Matou o lobisomem, matou os vampiros, durante algum tempo tirou toda a honra que existia àquelas temáticas. Falamos de Ver, ou Wer, é um filme que conta a história, em França, numa zona rural francesa, uma família é completamente chacinada. Um casal com um bebê são desfeitos, os seus corpos são completamente trucidados e pouco resta. As suspeitas caem sobre um jovem que mora ali ao lado, um jovem agricultor, muito peludo, muito com aquele aspecto de telenovela portuguesa, daquele homem rude do campo, que na realidade é apenas um modelo famoso que deixou crescer a barba, não da cara, mas também do peito e das costas. E o filme começa com esta temática, uma família que é completamente trucidada, há um suspeito e parece que há ali logo um julgamento público, porque este homem é parecido com um animal, este homem de facto é o culpado. Ponto final. E uma moça, uma americana ou inglesa, que agora não me lembro bem, chega da cidade e apresenta-se no tribunal e diz: atenção, eu vou defender este jovem porque claramente ele não pode ter sido culpado, ele tem problemas de saúde, ele tem dificuldade de locomoção, ele nem sequer consegue falar, este homem é inocente. E então, durante algum tempo, ela consegue chegar ao rapaz que está preso, fala com ele e dá-nos aquela ideia de que de facto há ali alguém a cometer estes crimes, mas não é este senhor. Será que não? Será que sim? É que o filme chega a meio, ele leva uma reviravolta de tal maneira brutal, no sentido em que é inesperada, violenta, sanguinária e assustadora, que nós pensamos assim: uou, sentido, malta, que o filme agora mudou. E de facto o filme muda e a partir daí é um filme de lobisomens, de uma violência de que não há memória. Os lobisomens, eu não posso contar muito, porque de facto há aqui umas surpresas que eu gostava que vocês tivessem neste meio do filme, não é? Porque entretanto somos apresentados àquela comunidade, à família, daquele jovem, e de facto há ali qualquer coisa que se revela. E os lobisomens não se transformam em lobos, são apenas homens animalescos, mais violentos, que têm de facto algumas capacidades extra-humanas, mas de aspecto, tirando a postura e tirando a maneira como caminham, são de facto apenas homens rudes, não é? E o filme é rico nesta violência, é rico nesta história, na maneira como afinca os dentes, literalmente, e também figurativamente, neste misticismo, nesta mitologia do lobisomem. É um filme que nos dá vontade de ver aquilo até ao fim, com alguma excitação. As mortes, eu já falei nisto muitas vezes, mas repito, há ali mortes super realistas, mas de uma violência extrema, mesmo animalesca. No entanto, o filme tem coisas que eu não gosto, que é... É tudo eu filmado em found footage. O found footage tenta ser enquadrado no contexto, mas não me convence de todo. Eu acho que poderia ser um filme com uma filmagem mais convencional. Pois também ele conta a história através de segmentos de programas de televisão, de segmentos de pesquisas na internet. Esta modernice de se ajudarem de meios tecnológicos inerentes ao nosso próprio dia-a-dia, como as filmagens de telemóveis, como as filmagens da polícia, como as câmaras de vigilância. Foi uma opção estética que percebe-se, mas que eu desaprovo de sobremaneira. Ver, ou Wer, como é que se chama? É assim um filme curto, é um filme forte, que se vê rápido. É um filme que também se detesta, há pessoas que o detestam pelas mesmas razões pela qual eu gostei dele. Mas eu acho que é um filme que honra o género. O seu realizador tem aqui vários filmes que são conhecidos, como por exemplo The Boy, The Boy 2, O Devil Inside, que são filmes que de facto andaram por aí com alguma fama, mas é um tipo de terror que não me excita de modo algum. Os atores têm aqui um misto de atores bons e com algum reconhecimento, como a nossa protagonista. Faz imensos filmes, eu penso eu, não sou especialista, mas penso que ela também fará algumas séries de TV, algumas novelas que vocês veem. Faz o Final Destination 2, que é com o meu colega das Nalgas do Mandarim, o Miguel Ferreira, que também foi ele, atenção, que me sugeriu este filme. O Miguel é daquelas pessoas que ao ouvir o nome Final Destination, sente logo um molhadinho nas calças. Final Destination, lá está o Miguel, senti-se novamente molhado. E é um assunto que nós temos prometido para abordar nas Nogas do Mandarim. Portanto, de Lobisomens estamos falados por hoje. É um bom filme, é um filme europeu. Os europeus têm dado cartas, têm respeitado o género e têm dado aos cinéfilos boas experiências nesta área. Não querem ganhar Oscars, não é? Não querem fazer listas de Schindler, mas de facto os filmes são aprazíveis. I don't want anyone else to die. You let those people die! You ask how a human can do that. My answer is simple. Lies! Talon Gwynnick, by the mere definition of the word, is a werewolf.